Eu fico com as lembranças, isso vai me ajudar a manter as esperanças. Já não quero que volte, eu quero sim outro calor que vai vir pra esquentar esse frio que você deixou. Sei que foi bem melhor, por mais que tenha sido chato. Fazia um tempo que nós estava um pra cada lado. Aqueles dias que cê teve viajando, fiquei aqui sozinho, sobretudo pensando, refletindo todo dia sobre o mesmo assunto. Nós estamos longe, pô, mas será que tamo junto? É, só não imaginei que desse jeito acabaria. E o trouxa aqui fazendo tudo que podia. De todas poesias eu lembro uma que dizia: bola pra frente, que amanhã é outro dia. Versos vão ficar com os momentos eternos. Tô de cabeça limpa, meus pensamentos num caderno no inverno. Vou ser sincero, pra não ter ilusão. Nem pego o casaco, nem vai no ponto do busão. Que eu nem vou entrar, nem vou sentar lá no fundão. Um dia nós estromba pelas ruas do Novão. Mas por enquanto me liberto do que cravo em mim. Tô sozinho, esse é o fim, você que quis assim. De tudo que sonhei, só ficou a lembrança. Foi difícil seguir com toda essa distância, fazendo minha magia só pra te ver sorrindo. Mas parece que o mágico perdeu todo o sentido. Foda é saber que quando eu saí com os irmãos, 90% de chance de te ver no peão. E juro, não vai ser fácil não. Olhares se cruzarão, sentimentos virão. Então, essa é a hora de ver meu caminho. Se corro atrás de você, ou se eu prossigo sozinho como um bom jogador. Calculo os meus passos, te observo de longe, analiso cada traço, cada fio de cabelo, cada lembrança indo, cada olhar que me deu, cada dia sorrindo. E você pra provocar, na minha reta vem vindo. Sinto muito, tá na minha hora, acho melhor eu ir indo. Sua intenção é a mesma, então fica aí. Sei que vai vir me dar uma chance, me iludir e partir. Eu vi com os meus olhos isso acontecer. Provei da dose que me dopa dada por você, sabe? Me pergunto se teve algo verdadeiro, fora as louças lavadas e as tardes de brigadeiro. Cê vai ouvir esse rap e ver que não enxergava. Pergunta pras suas amigas como eu me dedicava. De tudo que sonhei, só ficou a lembrança. Foi difícil seguir com toda essa distância, fazendo minha magia só pra te ver sorrindo. Mas parece que o mágico já perdeu o sentido. Eu vou viver um pouco mais, eu sei que vou ficar bem. Você não foi a primeira, eu não serei também. E vem vários momentos, um pra cada frase. Aí se o portão da sua casa e a calçada falasse, contasse as histórias que foi vividas em si. Às vezes que te abracei, às vezes que fiz sorrir. Às vezes que eu cheguei, às vezes que parti. Às vezes que desci a rua, às vezes que subi. Você ali observando, eu ia embora. Deu certo, eu fui, quero ver como vai ser agora. De hora em hora as coisas vão se acertar. Demora mais uma hora, tudo vai pro seu lugar. Senhora, não chora, quando tudo passar. Reza, pede pra Deus, pro arrependimento não te matar. Que um dia eu vou te ver, lembrar do que passou. Perguntar se você também pode crer que eu tô melhor ou pior, dessa vez sem um ponto. Será que o mágico aqui perdeu todo o encanto? Ou tanto faz, essa história não vai ser minha sina. Você já tá com tu maluco, eu tô com outra mina. Em cima de tudo, aprovo o que o povo diz. Nem sempre toda a história vai ter um final feliz. De tudo que sonhei, só ficou a lembrança. Foi difícil seguir com toda essa distância, fazendo minha magia só pra te ver sorrindo. Mas parece que o mágico já perdeu o sentido.